Necesito compreender o teu querer e andar em tua luz, pois eu só posso caminhar com tua mão a me guiar. Eu só quero ouvir teu coração, Senhor. Oh, oh, oh. Só preciso ouvir teu coração, Senhor. Fala comigo, Senhor. Fala comigo. Sempre te glorificar e adorar teu nome. Quanta beleza encontro em ti. Nada é melhor do que estar junto a ti. Quero pra sempre te glorificar e adorar teu nome.